Yo! Aí! Talvez a mudança que Deus fez na minha vida não seja aquilo que você esperava, a roupa que você esperava, o jeito que você esperava, mas eu sei o quanto vale o que Ele fez. Eu sei o quanto me mudou o toque dEle, tá ligado? Yo, hey, me diga quanto vale o santo, tanto que pertence ao santo, que é tão santo, que fez tanto, quanto, só me diga quanto. Diga quanto vale o pranto de quem chora ao santo e ora ao santo, implorando em pranto. Diga quanto vale o pranto, diga-me do seu espanto, a saber que dele canto. Eu tava ali de canto, ele me disse, eu te levanto, te ajudo e faço você ser melhor, maior em mim. Diga quanto vale e me diga quem faz algo assim. Diga-me porque não posso ser quem ele fez, e a obra que eu faço pra ele tem que agradar vocês. Só eu sei aonde eu tava e onde eu ia parar, se a graça dele e a mão dele não fossem me alcançar. Talvez não seja exatamente o que você esperava, mas te pergunto, quando eu tava mal, onde cê tava? Eu tô focado em voltar onde eu fui encontrado e resgatar mais gente exatamente onde eu fui resgatado. Assim sem alguém está em Cristo, yeah. E tudo novo se fez, se fez. As coisas velhas já passaram, agora novas vidas, uma nova criatura sou. Meu parceiro que também foi transformado com vocês, mano, rap. E quantas vezes olharam pra mim e não deram nada, e quantas vezes falaram que a minha conversão era fogo de palha. Tô aí, eis-me aqui, firmão no evangelho e no rap. Pega a vibe, quem ouve não esquece. Eu li e tô livre, que a verdade é que liberta. Eu li e tô firme, que a Bíblia que dá a ideia certa. Li tô atalaia, me chamou e eu só agradeço. Nova ou velha escola, segue o plano, nunca desmereço. A vida que segue, o tempo que passa, Deus continua o mesmo. Preço já foi pago, Jesus massacrado, querem pôr preço em valores. Pecado não tá no passado, pecado tá no preconceito. Enquanto uns choram com a morte, outros lucram vendendo as flores. Hoje eu tô firme na rocha, nova vida no evangelho. Pega a visão, amigão, não é estéreo. É interno, é Deus quem vê, é Deus quem sabe, é Deus quem sonda, Ele é a verdade. Assim sem alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, esse tudo novo já se fez. Agora estou em Cristo, uma nova criatura aí. Sou. As coisas velhas já foi mais ou menos passaram, assim, ó. Yo, eu peguei alguns sonhos velhos, dobrei e guardei na mala. Fui entregar minha vida pra quem pode transformá-la. Desfiz alguns anéis, fiz a nova aliança e disse pros amigos que eu tava de mudança. Não queria mais velha vida, eu não queria mais. Eu queria paz, como aqui só Jesus Cristo traz. Então eu decidi que eu nunca mais decidiria, e eu entreguei minha vida pra vida naquele dia. Eu abri mão de decidir como seria até o fim, pra deixar que o dono do caminho decida por mim. Ele disse, venha como está, como tá meu fim. Eu te digo, sem medo de errar, que é bem melhor assim. Agora eu já não tenho aquele medo, eu já não tenho de perder tudo que tinha, porque tudo agora eu tenho. Agora é da hora, eu digo para os manos meus, tudo se fez novo quando eu me entreguei pra Deus.